de boa, e não à toa. A vida passa num segundo, a gente não perdoa. Tanta gente, tanta coisa em tão pouco tempo. Mas isso é relativo, depende do momento. Às vezes parece que o dia nunca acaba. Às vezes eu sinto que a hora voava. Levante logo cedo e sorria pra você. Mais uma chance tá aí, pra evoluir e aprender. As mágoas do passado ficam no passado. Olhei pro horizonte, o mar tá espelhado. Olha só que beleza, um mundão pra você. Felicidade é interna, então tente entender. De dentro pra fora, obtenho a resposta. No silêncio percebo energia cósmica. Todo momento quero sempre mais. Compaixão, alegria, muito amor e paz. Me faz sentir a natureza que jamais perde sua beleza, nunca mais fica só na tristeza. Haja pelo certo, levante sua cabeça. Vai, vai, vai, vai, vai. Você não tá aqui à toa. Liberte sua mente, voa. A vida é o tempo é curto, a vida passa, vamos celebrar. Desde 7:30 eu faço arte pra me destacar. No papel se definiu, até na fita de rolo. Comemoro mais um ano, eu vou fazer tudo de novo. Encontrei uma saída para o labirinto. Vivo tudo que acontece, sempre aperta o cinto. 31 de idade, vejo viva a pura verdade. A que acontece hoje contra a maturidade. Marca na pele que te representa hoje em dia. Tinta que enfeita o corpo, essa máquina do dia a dia. Confirmado que vamos morrer um dia. Toda experiência anotada que ninguém nos explica. Toda atitude é tomada mesmo que causa ferida. Segue o caminho que te diga ou explica. Sigo o caminho que difícil quase fica registrado como tatuagem que estica na pele. Um pensador que se complica com o pensamento complicado. Um conceito diferente, artigo importado. Nada de falsificado, todo pensamento registrado. Frases e textos mais ou menos decifrados. Fico aqui de boa, de boa, de boa. Você não tá aqui à toa. Não, não, não. Vai de boa. Liberte sua mente, voa. A vida é muito eu mais. Eu sigo em frente, querendo sempre mais. Consciente, sereno, paciente, eficaz. A vida é um jogo de leve traz. Amor e fé são necessários, não se esqueça jamais. Corra com os irmãos e haja sempre pelo certo. Sua vida é um grande evento, então faça correto. Você tem que honrá-la, tem que fazer por merecer. A dor é inevitável, o sofrimento é com você. Não falo, sou humilde, senão já não seria. Mas sei que venho melhorando no meu dia a dia. A chave do sucesso é sabedoria. E a chave do universo é sorrir todo dia. Então presta atenção no que eu tô te dizendo. Sorrir é uma coisa e sorrir é puro veneno. Não quero te desanimar. Minha única intenção é na sua vida somar. Sonhar é muito bom e nunca é demais. Nosso sonho era voar e até pra lua a gente vai. Aguce seus sentidos, ouça mais você. Respire bem fundo, que você vai me entender. Vai, vai, vai de boa. Vai.